mente é o labirinto, né tio? Vai entender, quanto mais eu vivo, mas dá vontade de morrer sem entender qual é o propósito de tanta maldade. Então me diga, quanto custa a sua felicidade? A mente é um labirinto, né tio? Vai entender, quanto mais eu vivo, mas dá vontade de morrer sem entender qual é o propósito de tanta vaidade. Então me diga, quanto custa a sua felicidade? Observava o mundo afora e chorava corpo adentro. Se eu juntasse todas as lágrimas, dava um mar de sofrimento. Nunca me orgulhei fazer parte da sociedade, viver no mundo onde se mata por vaidade. Só é valorizado quem anda nos importado, quem tem uma conta bancária, um perfil mais desejado. Me entristece saber que a mente informada, que ideologia em prol do povo nunca vale nada. Observava vários rostos, sorriso instantâneo, que por dentro só sofrimento nunca revelando. Aqui ninguém assume um defeito ou dificuldade, só é visto igualmente quem tiver uma qualidade. Quantos quilates ou então quantas cilindradas? Até quando viver de aparência e se matar por nada? O que faz o vencedor? Minha mansão em Ilhabela é os problemas e as dificuldades que você supera. A mente é um labirinto, né tio? Vai entender, quanto mais eu vivo, mas dá vontade de morrer sem entender qual é o propósito de tanta maldade. Então me diga, quanto custa a sua felicidade? A mente é um labirinto, né tio? Vai entender, quanto mais eu vivo, mas dá vontade de morrer sem entender qual é o propósito de tanta vaidade. Então me diga, quanto custa a sua felicidade? Sou residente de um país longe de primeiro mundo, taxa de analfabeto e mesmo assim vi no estudo. A solução, a esperança contra a ignorância, saber que não é só dinheiro que traz mudança. Pra quem só valoriza seus bens materiais, não sabe a dor de quem não enxerga e não pode andar mais. O sofrimento é o maior ensinamento, e quem não tem tempo pra Deus está perdendo tempo. Sinceramente, não vejo mais mudanças boas. Não adianta mudar o mundo se o problema é as pessoas. O que você diria quando vê que sua alegria é insignificante, dura apenas um dia? Na vida as coisas mais importantes são os detalhes que cê deixa de viver quando percebe já é tarde. O que faz um vencedor, né, ter um golfe na favela, é os problemas e as dificuldades que você supera. A mente é um labirinto, né tio? Vai entender, quanto mais eu vivo, mas dá vontade de morrer sem entender qual é o propósito de tanta maldade. Então me diga, quanto custa a sua felicidade? A mente é um labirinto, né tio? Vai entender, quanto mais eu vivo, mas dá vontade de morrer sem entender qual é o propósito de tanta vaidade. Então me diga, quanto custa a sua felicidade? Bem-vindo ao meu mundo onde habita a ganância, que julga pela aparência sem te dar uma esperança. Às vezes o mendigo debaixo da ponte é mais feliz que a madame com luxo e diamante. Não tem preço ver o filho nascendo, mas ser amado, ver a família unida, um elogio, um abraço, uma mãe orgulhosa, pivete sorrindo, um passeio no parque. Humildade é que me traz felicidade. Já viu que os melhores momentos de nossas vidas não dá morte, não dá sangue, ainda pode ser repartida. Dá ser alguém respeitado, não precisa andar armado. Ser feliz em um mundo triste faz de você um milionário. Não espere que o objeto traga a felicidade. Seja alguém bem informado, esqueça a vaidade e maldade. O que faz um vencedor, né, matar vários na guerra, é os problemas e as dificuldades que você mesmo supera. A mente é um labirinto, né tio? Vai entender, quanto mais eu vivo, mas dá vontade de morrer sem entender qual é o propósito de tanta maldade. Então me diga, quanto custa a sua felicidade? A mente é um labirinto, né tio? Vai entender, quanto mais eu vivo, mas dá vontade de morrer sem entender qual é o propósito de tanta vaidade. Então me diga, quanto custa a sua felicidade? Lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.